Bom, agora nesta segunda gravação a gente vai falar da mão esquerda, usando os dedos 1, 2, 3 e 4, mesmo porque na mão direita é letra, né? Som da letra, PIMA. E na mão esquerda é 1, 2, 3, 4. O dedo indicador da mão esquerda é o dedo 1, o dedo médio é o dedo 2, o dedo anelar é o dedo 3, o dedo mínimo é o dedo 4. E o polegar continua o polegar mesmo, né? Colocando agora o polegar no meio do braço do violão, né? Na direção do dedo 2, vou colocar a ponta do dedo aqui na primeira casa, sendo que esse exercício a gente vai usar as formas, né? 1, 2, 2, 3, 2, 4, 1, 3, 1, 4 e 3, 4, que são os movimentos ascendentes. Primeiro, eu vou fazer o 1, 2, já usando o apoio da gravação passada. Então, eu vou colocar o dedo 1 aqui na primeira casa e tocar com o dedo indicador. Depois, eu coloco o dedo 2 na segunda casa e toco com o dedo médio. Vou para a segunda corda. Terceira corda, 1, 2, quarta corda, 2, 1, 2. Aí voltando a quinta corda, terceira corda, segunda corda, primeira corda. Essa aqui foi a combinação de 1, 2. Agora vou fazer 1, 3. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Fazer 1, 4 agora. Dedo 1 na primeira casa da primeira corda, o dedo 4 vai lá para primeira corda na quarta casa. 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4. Depois, 2, 3. Dedo 2 na segunda casa, primeira corda, dedo 3 na terceira casa. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Agora, 2, 4. 2, 4, 2, 4. 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Agora 3, 4. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Sendo que o dedo 3 está na primeira corda, na terceira casa, o dedo 4 vai tocar, vai apertar na quarta casa e assim sucessivamente. Bom, esses foram os exercícios ascendentes, partindo do dedo 1. Agora tem os descendentes, né? Que é o 2, 1. É o contrário disso. Ao invés de eu tocar 1, 2, eu tocar 2, 1. Então eu coloco o dedo 2 na segunda casa e depois eu tiro ele e coloco 1 na primeira casa. Então fica assim: 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 2, eu vou tocar 1, eu tenho que tirar o dedo 2, senão o dedo 1 não toca, não, o som dele não sai. Agora é 3, 1. 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Desculpe, pessoal, porque eu pulei um exercício aqui, era 3, 2. Mas aí eu já fiz o 3, 1, já vale, né? Então vamos lá. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3.

Bom, aqui eu usei só o indicador e médio da mão direita para fazer esse exercício. Mas o interessante é aplicar todas as combinações, tanto de mão esquerda quanto de mão direita, para executar esses exercícios. Tá bom, pessoal? Então tá, a gente aqui vai ter bastante aulas, né? É só o início e vários exercícios, estudos virão por aí. E não esquece não, pessoal, de compartilhar aí o blog, né, com seus amigos e também nas redes sociais. Ok? Um abraço a todos e até a próxima aula.